Então, aí, mano, pô, você não é aquele cara do 509E lá, meu? Pode crer, doidão, eu mesmo. Pô, puta aí, legal, uma satisfação encontrar você tipo na rua aí, meu. Satisfação é minha, vagabundo. Puta que pariu, meu. Ô, legal mesmo, ó, é difícil encontrar um cara assim na rua, um artista assim andando na rua assim, sozinho aí, meu. Artista não, doido, eu não sou artista não, tá ligado? Sou um cara comum igual você, tô só fazendo a mim, entendeu? Não, irmão, artista não, cê tá em grupinho, sem nenhuma noção. Não, irmão, artista não, cê tá em grupinho, sem nenhuma noção. Tá dizendo coisas que eu nunca fiz, tá escrevendo na lousa sem giz. Onde cê me viu pagando de gatinho, onde cê me viu pagando de sorrisinho. Artista faz isso, faz até pior, rebola. Passa batom e pó, ha, faz muito mais, isso é pouco, Zé. Aprende aí, falou? Vou te dizer como é. Tinge o cabelo pra mudar o estilo. Descendente não, tá passando batido. Seu nariz é muito fino pra ser um dos nossos. Nada contra, mas querer ser branco não posso. De vez em nunca aparece na favela. Diz que nasceu ali, diz que faz parte dela. Calça amarela, todo apertadinho. Trouxe no Mustang uma pá de presentinho. E aí, meu bro, tudo bem, rapá? Chega aí, vem cá, vou te presentear. O otário mal fala na gíria, vacila da guela. Chama de moçada, os mano da favela. Aí não dá, é cruel, irmão. Tá entendendo por que artista não? Não, irmão, artista não. Cê tá em grupinho, sem nenhuma noção. Não, irmão, artista não. Cê tá em grupinho, sem nenhuma noção. Ser artista no Brasil é relativo. São vários de raiz, mas uma pá é aquilo. Não tá com porra nenhuma, me se acha. Pensa que é bonito ser cheio de graça. Artista de verdade é o Fernando. Casa da Dinda, uma novela e tanto. Georgina de Freitas, grande artista também. Parabéns, mulher, representou muito bem. O Nicolau, então, nem se fala. Revelação do ano, ele é o cara. O Henrique tá sempre viajando. Arrumou até um emprego na ONU. Tá brincando? Não tô brincando, não. O Henrique no Brasil só por televisão. Admiro todos eles, ó, sinceramente. Atores de expressão, gente da gente. Atuam por amor, jamais pela grana. Merecem estar na galeria da fama. Mas não seria a galeria da cana? Haha, deixa pra lá, truta, desencana. Pátria amada, assim que é. Quem não é tem valor, mas quem é chama Zé. Ha, aí não dá, é cruel, irmão. Tá entendendo por que artista não? Não, irmão, artista não. Cê tá engrupido, sem nenhuma noção. Não, irmão, artista não. Cê tá engrupido, sem nenhuma noção. Artista é o gato que dorme no telhado. Não, não, espera aí, tá errado o ditado. Sorriso de marfim, uma linda bunda. Aprovada, estreia no programa segunda. Você é inteligente, é muito esperta. Seu estado civil, oitava série completa. Chega, assim não dá, tá comprovado. Artista qualquer um pode ser aliado. Não me considero, não quero, não sou. Aqui a cena é outra, mil votos morou de uma história cheia de glórias. Resistência, luta, fé e vitórias. Sou um dos herdeiros, a continuação. Um personagem de um livro chamado Revolução. Não, irmão, cê só mais um é pouco. Eu sou um a mais, Dexter, um louco. 2.9 de existência na terra. Desde criança enfrentando a guerra. Já de muito cedo aprendi como é. Sei que as rosas eram todas amarelas, né? Mas aí, tô aqui, não vou parar. Deus me dê forças pra continuar. Só quero ser respeitado e compreendido. Artista não, cê tá engrupido. Não, irmão, artista não. Cê tá engrupido, sem nenhuma noção. Não, irmão, artista não. Cê tá engrupido, sem nenhuma noção. Não, irmão, artista não. Cê tá engrupido, sem nenhuma noção. Não, irmão, artista não. Cê tá engrupido, sem nenhuma noção.